Atlântida, Atlântida, Atlântida. Chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida e para todo mundo, pela internet atlântida.com.br. Aproximadamente 1 milhão de ouvintes neste momento aqui no Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Você que coloca o Pretinho na condição de um programa de rádio mais ouvido do horário. Estamos com Coca-Cola, Abra Felicidade, Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. E você pode trocar de celular com esta super oferta da Colombo, celular Nokia por apenas R$199, mais claro, chip de brinde só na Colombo, amiguinhos do Pretinho. Como vai, Cagezinho? E aí, beleza? Tudo certo? Boa tarde. Tudo bem, Cagezinho, que está ali sentado na sua mini cadeirinha. Como vai aí, Marcos Pianjas, tudo bem, beleza, Pianjas? Beleza, tranquilaço. Sensacional, tu tá comendo, Pianjas? Não tô. Tá sim, Pianjas. A minha voz parece que eu tô comendo? Na tua boca parece estar cheia de alguma coisa. Não, o ouvinte não vê a minha boca. Farelos espalhados, né? Pela barba. Lamentável isso, cara. Fico muito de cara com os negros comendo durante o programa. Tem a manhã inteira pra comer, vem comer durante o programa. Uma falta de educação com o ouvinte. Fala, Maurício Amaral. Opa! Beleza? Tudo bem, Potter? Tudo bem. Tudo tranquilo. E a estrela móvel de hoje é... Roda! Roda! Roda! Roda! Roda! Aqui. E aí, tudo? Tudo tranquilo. Meu nome é Alexandre Fetter, vamos juntos até as 2 da tarde, aqui no Pretinho Básico, nesta sexta-feira, 23 de julho de 2010, dia do guarda rodoviário. Opa! Um grande abraço a você que é guarda rodoviário, você que patrulha as estradas do estado do país. Tenho grandes amigos na Polícia Rodoviária Federal, inclusive. O Alessandro é queria uma. Mandar um abraço pro Alessandro, pro Cruz, pô, vou esquecer certamente de alguns aqui, mas de qualquer forma, sintam-se todos abraçados. Qual é, guri? Pode crer, hein, Fetter, como é que tá? Beleza, tô tranquilo. Ontem cheguei lá no churrasquinho da firma, foi muito legal, hein? Muito legal, né, cara? Legal, bebemos demais lá e ficamos loucão, né? Não, depende quem, cara. Olha, você chegou lá, guri, não tinha ninguém. Bebemos loucão, demais, ficamos loucão, eu e o KG lá às 3 da manhã. Ah, sensacional. Inclusive... Você baixou a polícia lá, né, guri? Bateu a polícia lá. É mesmo? É, a vizinhança reclamou. Pô, saí antes, saí antes das 11. Horas, né? Chegou a polícia lá, a Polícia Federal. Isso. E aí acabou levando alguns... Mas aí o guri, eles olharam, viram que era o guri, e aí resolveu... Aí liberaram. Ah, não, o guri a gente conhece. Um salve pra todo mundo aí. Certo, tá bom, guri. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS deste 23 de julho. Murici Ramalho, como nós havíamos informado já há quase uma hora atrás, é o novo técnico da seleção brasileira. Só tá aguardando a liberação do Fluminense. Olha, comendo, Maurício. Pra confirmar, a minha voz parece que eu tô comendo? Coitado do Fluminense, né, cara? E aí o seguinte, cara... Coitado do Fluminense. O Fluminense na liderança tira o treinador. Da onde veio o Murici? Do Flu. Do Fluminense. Treinou o Inter, inclusive, o time do teu marido. Figueirense. Ah, bem que esse nome era muito... É um cara com personalidade. E o Fluminense é o time da CBF aí que eu quero chegar. Então vai ter liberação total. Claro, né, cara? Os grandes diretores da CBF são como não liberar, diretores, né, do Fluminense. Então, e do Botafogo. Tá, o Fluminense tem o direito de não liberar, se quiser? Não, na verdade é o cara, né? Eu acho que não. É a pessoa que escolhe. Tem um contrato, né, meu? E tinha uma época que o técnico da seleção treinava um clube também, não tinha problema nenhum isso nisso. Não, mas isso aí não pode. Não pode acontecer. Dedicação é exclusiva. Não, o que acontece é o seguinte, Fetter, é tipo assim, o que pode ter uma multa que a CBF vai lá e paga pro Fluminense. Agora, se o cara quiser sair, ele sai. Né? Murici, mas eu gostei do nome. Não, e o Murici melhor que o Mano Menezes. Aprendeu eu todo também mundo. Acho. Eu também acho melhor que o Mano Menezes. E o Murici tem um humor bem diferente do Dunga, né? Pior. É, do Dunga. Pior, tem mais personalidade. É bem parecido. Qual é a turrão. Próxima competição que o Brasil... É a Copa América. Quando Copa... é isso? Ano que vem na Argentina. Ah, então eu podia esperar pro ano que vem, né? Resolver. Não, mas tem que começar o trabalho, né? Já, o próximo pra jogo que do Brasil... Que começar o trabalho? Quanto tempo o Dunga trabalhou? Tem seleção mais rodada. Dia 10 de agosto o Brasil vai jogar com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos. É, não, mas é o doutor Alceu. É que eu tô ouvindo demais, doutor Alceu. Se escalar um dia antes, juntar todo mundo no dia do jogo e jogar, cara, é capaz de ser tão ruim quanto foi a mulher. Não, que não é assim. Não vejo menor necessidade. Boa, tá, mas bom, é importante ter esse, né? José Serra já está aqui em Santa Catarina. Olá! Ele participa nesta sexta-feira do Painel RBS, uma série de entrevistas com o objetivo de conhecer as propostas dos presidenciáveis. A cobertura em tempo real também pode ser conferida via Clique RBS no site. Boa. Do Painel RBS. As duas começam o... O painel, o painel do Rio Grande do Sul já rolou, né? Com o Serra, Zé, com a Dilma e com a Marina Silva. E eles, né, vão fazer lá em Santa Catarina com a Dilma e a Marina Silva. Muito legal, também. Muito bom. Importante pro eleitor catarinense se ligar. Claro. Se quiser ajudar Canela, venha a Canela, diz o prefeito da cidade de Canela, atingida por tornado. Boa. O Constantino Orsolim pede que turistas sigam visitando a cidade. Os principais pontos turísticos não foram afetados pelo desastre. Então, Canela neles, né? Vamos pra Canela. Eu tô Canela, agora, Gramado, Serra. Vamos lá visitar a Serra, deixar dinheiro na Serra pra galera poder reconstruir Canela. Vou fazer minha parte. Contigo? Não, não pode, porque tu tem que trabalhar. Eu que estarei de férias. Não tem o Morro do Caracola em Canela? Que tem. Ficou mais enroladinho ainda agora. A cascata do Caracola. A cascata. Balsa entre Agudo e Restinga Seca na região central segue sem operar. Ah, não, tia! É verdade. Rio Jacuí está 4,50 metros acima do nível normal. É verdade também. Pra quem vai de Porto Alegre a Santa Maria, por exemplo, o jeito é ir pela BR-290. Que é a Atabaí, não o é? Pretinho Básico vai a Santa Maria daqui uns dias, não vai? Não é a Atabaí? Não. É a BR-290. BR-290 é a BR-290. A Atabaí é Porto Alegre, Passo Fundo. Mas tem uma... mas dá pra ir pra Santa Maria também, né? É o caminho mais curto, mas aí é interrompido. Vai... Ah, esse que é o interrompido. A BR-290 é aquela que leva pra Pelotas, né? Não, a 116. Não, aquela que leva pra Uruguaiana. Fronteiro Oeste, Uruguaiana, Porto Alegre. Muito. Eu acho que tinha que ter, tem que fazer que nem a gente fez lá na redação. Compra um mapa do Rio Grande do Sul e bota ali, né? Cola na parede. Ah. Boa. Todos os problemas serão resolvidos. Não, e respondendo a pergunta do Alexandre, nós sim iremos a Santa Maria em setembro. A setembro. Um novo ciclone traz chuva pro sul do Brasil no final de semana. Chega, né? No sábado, a chuva fica mais intensa no Rio Grande do Sul por conta do vento norte. A temperatura mínima sobe, porém a tarde vai ser fria. De sábado. Já no domingo, já no domingo a chuva se intensifica. As rajadas de vento podem ultrapassar os 100 km por hora. Uau. Ventos que sopram de norte e a nebulosidade fazem com que a temperatura mínima não caia muito e fazem também com que a tarde fique mais abafada no domingo. As máximas do domingo chegam a 23 graus. É ridículo, né, cara? Haja saúde. 23 graus. 23 graus. Aí dá que... Sábado vai ter 13 e domingo 23. Aí dá um pé d'água e destrói mais uma cidade. Eita, que rapaz. Né? Chega, vou te contar, né? Mas não adianta reclamar. Não tem pra quem reclamar. Sabe de quem é culpa? Ninguém pode fazer nada. Isso é culpa do governo, amigo. Não é, Marcelo. É culpa do governo. O povo ninguém brasileiro não sabe votar. Que isso? Aí fica essa loucura o tempo. Globalização. Vamos aos destaques do Clique Bad News, Marcelo. Pensando ser seu marido, mulher se jogou sobre o bandido. Mas ela notou que o cabelo tava diferente e acendeu as luzes. Quem aqui nunca acabou fazendo amor com um bandido que sem isso? Querer? Achando que era o marido, né, Marcelo? Achando que era o seu próprio namorado, chamado Alberto, que na verdade tinha fugido com um limpador de piscina, se chamava Samuel, aquele desgraçado. Machineza confundiu um ladrão com seu marido e tentou fazer sexo com o homem que havia invadido no dia 13 de janeiro, sua casa. É que chinês é tudo igual, né? Claro, claro. Boa, Maurício. A mulher identificada apenas como Kill disse que levou um susto quando descobriu que o homem com quem estava quase mantendo relações sexuais era um bandido e não seu marido. Como é que se quase se mantém em relação, Marcelo? Ela percebeu a diferença no tamanho do revólver. Deu uma cacauada. Nesse instante, o invasor empurrou. Sai, Cacau, sai, Cacau. Começou a abraçá-la. No entanto, que o percebeu que o cabelo estava muito grande. Sai, Cacau. Agora ficou, cara. Mandou aqui o Bono de Sara, Bono Vox. O Bono. Tem outra notícia. Mais que tem aí, Marcelo? Tem outra notícia. Vocês não imaginam a notícia que eu vou falar agora. Meu Meu Deus. Eu não imagino mesmo. Vocês não imaginam o que aconteceu nos Estados Unidos, na cidade chamada Madison. Madison Square Garden. Madison. Madison. Foi lá. Alguém já conheceu Madison? Só pelo Google Earth. Eu já estive lá para fazer uma reportagem investigativa. Que merda, pô. Um homem de 50 anos aprontou a noite inteira pelas ruas de Madison. O fanfarrão tomou todas, ficou bêbado, gente. O cara ficou bêbado, gente. Que loucura. Bebeu uma garrafa loucão inteira de cerveja. Cara, não, e fumou dois cigarros. Dois cigarros crivos, né? É. Sem filtro, ele tirava o filtro, ele era muito louco. Louco. Como se não bastasse ter bebido tanto, vomitou na área VIP. Que nojo. Desagradável. Área VIP da cidade. Não conhece ninguém que tenha vomitado na área VIP? Como vingança, entrou no seu carro um modelo chamado SUV. SUV? SUV. Muito popular nos Estados Unidos, engastou a ré em direção à porta de entrada da balada em que estava. Esse é o cara. A batida foi violenta e deixou a portaria da casa noturna toda danificada. Tem imagens, né, Marcelo? Tem a imagem da casa noturna detonada ali. Olha ali. Não, aquilo ali não é a casa noturna. Uma loirinha de minissaia. Que isso, mano? Aquela trabalha ali, Maurício. Trabalha ali. Ah, ela trabalha ali. Detido pelos policiais, ele foi questionado sobre como andavam suas aventuras naquela noite e ele respondeu: nada bom, mas pelo menos viu uma garota de programa. Ah, então essa é a loirinha ali de minissaia. Ver uma garota de programa salva a noite de qualquer um, né, meu? Depende, né? E pra terminar, um homem usa papel higiênico como munição e atira na esposa. Não vai ter merchan? Atirou o rolo na esposa? O rolo, eu acho que é isso. Um porta-voz da delegacia da cidade disse que Darlene chegou em casa por volta da meia-noite de terça-feira, se deitou na cama do quarto do casal. O marido pediu para que ela se levantasse, mas a esposa se recusou a fazê-lo. Então ele colocou um monte de papel higiênico aparentemente molhado e endurecido na sua pistola. Não, pera aí um pouquinho, só um pouquinho. E acertou nas costas. O cara carregou o pente da pistola ou o tambor do revólver? Com buchas de... Não dá pra ser pelo cano? Não, pode ser uma espingardinha de chumbo. Acho que não, deve ser eu acho revolver, que é um trabuco, né? É, o cara pode carregou ser com buchas de papel higiênico molhar. Que isso, baita ideia, cara. Não, mas isso aí é tipo bola de borracha. Não, fica a dica pra você na escola, cara, pública. Claro, cara. Aula saço, é. Você que tá na escola pública aí pode brincar disso, né? Só machuca, nada mais, só machuca. Só machuca, só cuida pra não pegar no olho. E nas partes também. Pode parecer que não, mas papel higiênico machuca. Darlene foi parar no hospital com grande luxação nas costas e queimadura de pólvora. Ai, pá. Não dá. Tony foi preso pelo ataque à mulher, mas poderá responder o processo em liberdade se pagar $1,000 de fiança. $1,000. $1,000. Eu lembrei de uma passagem minha, da minha adolescência, com papel higiênico no banheiro. A gente fazia o seguinte, no box onde fica privado, onde fica o vaso. Com essa trilha aí. Com essa trilha, não tem problema, é um momento, é um momento criminoso. Amassávamos bolinhas de papel higiênico, molhávamos as bolinhas e jogávamos para o teto. Ela grudava no teto. E ela tinha um tempo para ficar grudada no teto. Daqui a 5, 6, 10, 20 minutos ela caía na cabeça de quem tava sentado fazendo ali o seu negocinho. Isso. Era engraçado, a gente se divertia horror. Tu aperta muitas bolas aí. Passou. Desde pequeno tu aperta a bolinha, né? De culpa de papel, é. Papel, jogar para cima e tal. Meu amigo meu que tava sentado, bem na hora que ele levantou, caiu e fez aquele pof. E ele começou a sentir. Aí molhou ele. Você tinha escapado dele uma coisa sem ele sentir. Ficou preocupado. Incontinência. Sim. Tá bem. Vai daí, Cajezinho. Numa entrevista de emprego, o empregador pergunta ao candidato: olha, vejo que o seu último emprego foi como psiquiatra. Por que deixou o cargo? É, não tinha escapatória pra mim, senhor. Se eu chegasse tarde no trabalho, eu era hostil. Se chegasse antes da hora, eu sofria de ansiedade. E se chegasse na hora, era compulsivo. Tive que largar tudo. Quem mandou foi o Emerson Silva de Joinville. Boa. E aí, Rodaiquinha, tranquilo? O que vai ter no Patrola deste fim de semana, Rodaica? Deixa ela à vontade. Vai ter o Potter fazendo um safari na África com o Denardinho da Vicoimbra. Matérias internacionais. Patrola, vale lembrar, Patrola. Patrola pro Rio Grande do Sul, 11h30 da manhã. E depois disponível no Clique RBS pra todo o Brasil, todo mundo, assim como de Santa Catarina pra nós aqui também. E pela primeira vez na televisão, um elefante fazendo xixi. É uma cena bizarra. É inacreditável. Cara, eu botei o meu relógio pra despertar pra ver isso aí. Até o bicho começar a fazer xixi, eu achei que era deformado e tinha cinco patas. Caçamba. É isso aí. O não, resto detalhe, vocês vão entender depois. E o xixi. Olha o sorriso da Rodaica. É uma coisa assim. Que ela conta aí sorrindo. E o xixi do elefante. Não tem motivo pra isso. E o xixi do elefante não é igual do homem, que é só um canalzinho. Toda a circunferência sai água. É um chuveiro? É um chuveiro. Tipo uma esponja. É um chuveiro, um chuveirão, assim, sabe? Dá pra ouvir o barulho. Na reportagem, o Potter fez uma ótima comparação com um poço artesiano. É mais ou menos isso, entendeu? Certo. Além do Potter na África, tem o meu passeio pela casa do Pi, a Pimpolândia. Pimpolândia. Pilândia. Mr. Pilândia. Que é surreal a casa do Mr. Pi, né? Então a gente mostrou todas as coisinhas que ele guarda e tal. E tem também o Ico em São Paulo fazendo a cobertura do lançamento da novela Tititi. Que estreou essa semana, é um remake, todo mundo sabe, tá aí no ar e tal. Não sabia. É de 1985 pra a novela. Pra que gravar novela? Já foi sucesso, já deu. Ela tá espetacular no ar. Não consegue criar, né? E aí a gente entrevistou lá todos os atores, diretores envolvidos nessa nova produção da Rede Globo. E nesse sábado no Patrola também estreia a nossa promoção, que vai nos levar até a casa dos nossos telespectadores para com eles assistir o Patrola sábado de manhã. Que legal! Que massa, que legal. Hein? Bem legal. Que massa. Ah, então, por falar nisso, cara, por falar nessa aproximação com o público e tal, a partir de domingo, os pretinhos estarão em Zero Hora, falando sobre, publicando suas impressões sobre o inverno, sobre o frio, sobre a estética do frio, enfim. A partir deste domingo... Vai roubar meu texto agora. É isso? Tá roubando meu texto? Não, cara, cada um com seu texto, entendeu? Cara. A partir deste domingo, então, em Zero Hora... começar com a estética do frio. A partir deste domingo, em Zero Hora, os pretinhos e suas impressões sobre o frio. Domingo começa comigo e vai aí a semana inteira até o próximo domingo, quando termina com o Potter. Tem crônica do Maurício, da Rodaica, do Piangers, do KG, do Porã, do Pi. Vai ser demais. Então, a partir deste domingo. Vai daí, Rodaica. Em caso de divórcio, quem fica com os bichinhos de estimação? Eu pergunto. Ah, é verdade. É uma boa questão. Tramita na Câmara projeto de lei que regulamenta a guarda de animais de estimação em caso de separação judicial ou divórcio sem acordo entre as partes. É o litigioso. De acordo com a proposta, a guarda fica assegurada quem comprovar ser o legítimo proprietário do animal, por meio de documento considerado válido por um juiz. Agora, na falta desse registro, a guarda é concedida a quem demonstrar maior capacidade para cuidar do animal. Eles chamam, né? Cada um fica num lado da sala, daí chama. Vem, Rex, vem comigo. E aí, pobre do cachorro. E o cachorro não imaginando. Eu já levo uns bife na hora. Eu já fiz isso com crianças, né? Quando eu me separei a primeira vez. Vem, Anitta, vem. Anitta. E a Anitta foi embora. Não, ficou nem comigo. Anitta foi embora. Ela abriu a porta e... Não, ela correu pro juiz. Liberdade, galera! No entanto, caso ambas as partes comprovem que podem oferecer um ambiente adequado e seguro para o animal, a guarda pode ser compartilhada entre o antigo casal. Ah, final de semana fica contigo. Mas olha, é falta de laço. O autor da proposta argumenta que em muitos casos os animais de estimação são criados como filhos pelos casais. Aí é falta de laço. Aí então a proposta também determina que nenhuma das duas pessoas poderá, sem a aprovação da outra, realizar cruzamento do animal ou vender o bicho de estimação ou os seus filhotes. Aí vai preso, cara, que fizer isso. Acho que o Feta tá certo. Se o cara tem crianças, acho que os cachorrinhos têm que ficar com as crianças. Quem não tem criança? Quem não tem criança, o homem que é homem cede pra mulher o bicho. Não, pera aí um pouquinho, aí é que tá. Nossa. Se não tem criança, vamos definir pela raça do cachorro. Se é poodle, fica com a mulher. Se é Rottweiler, vai com o homem, entendeu? Cachorro de homem, cachorro de mulher. Pastor alemão, cachorro de homem. O filho, os Schnauzer dois. É cachorro de mulher. O homem e a mulher, né? O homem e a mulher chegaram com o senso, vamos ter um filho, vamos. Aí tiveram um filho. Se não queriam ter, passaram a gostar da ideia. Agora, o cachorro ou o gato, alguém levou pra casa. Ou o homem ou a mulher. Então fica com quem levou pra casa. Tá, mas aí os caras brigam, Potter. Aí a mulher vai dizer, não, fui eu que levei. E o homem vai dizer, não, fui eu que levei. Não, não, não vai ter essa, né? Tem essa, sim. Essa. Aí fica com a mulher. As pessoas brigam por DVD, rapaz. Aí fica na mulher. Olha, eu não conheço e não andaria com nenhum homem que quisesse ficar com um cachorro numa separação. Meu Deus. Não, o Fetter, eu quero ficar com o poodle da família. Com o Fetter. Deixa o poodle pra mulher. Tá, mas aí tu tem lá um Rottweiler lindão. E aí? Aí a mulher, não vou querer, então fica comigo. Aí o Rottweiler é teu parceiro, cara. É bicho, cara, é bicho. Não vou levar pra justiça isso, cara. Mas não, eu quero ficar com o Rottweiler. Tu fica tem bicho? Ti. Não, não quero. Então tu tem bicho em casa? Mas Piancha, você quer ver? Olha só, deixa eu te explicar uma coisinha que tu não entendeu. No teu caso, não existe a necessidade de ser aplicada a lei, porque tu é um cara que não quer o bicho. Eu certo? Mas vai em ter um casal casos, em algum lugar do mundo que vai brigar pelo bicho. E pra isso estão fazendo a lei. E aí fica que nem briga por criança. Aquele no final das contas, quem decide é o juiz. Qual é a raça do Marley? O labrador, por exemplo, é o cachorro que dá pra mulher e pra homem, né? Mas, Cagê, esse negócio de cachorro pra mulher e pra homem também não dá, mas né? Mas isso daí é o cachorro que serve pra mulher e pra homem. Quando tu tem filho, tu pode dizer assim, não, então os meninos ficam com o pai e as meninas com a mãe, que é o que combina mais. Não existe, né? Mas cachorro não é gente. Não existe isso. Cachorro é disco, cara. Mas... disco não tem um juiz lá pra dizer, não. Disco é melhor. Do Bob Dylan. Cachorro é uma vida. Cachorro é uma vida. O que é o alface, cachorro? Alface também é vida. Alface americana é agora. Mas depois que tu tira do pé, não é cara, mais. Cara, cachorro é uma vida e precisa ser cuidado, entendeu, cara? Você precisa alimentar o bicho, precisa criar o bicho, educar o bicho, levar o bicho pra tosar, levar o bicho pra tomar banho, levar o bicho pra vacinar, pra desverminar. É um saco ter bicho, cara, na real. E tu já teve bicho de pé? Eu tenho sempre bicho de pé. Cara. Ai, nossa! Vai, Potterzinho. Vai. Já chegaram mensagens pra saber como é que vai ser a promoção do Patrola lá, né? Ah. E aí tem que responder uma mensagem. Continuar uma pergunta. Eu quero o Patrola na minha casa porque. E aí a rapaziada do Rio Grande do Sul vai mandar pra gente uma mensagem pra 49207. Bem legal, estão alinhadas as editorias do Pretinho e do Patrola. Exatamente igual. Muito bom. Só que não tem uma letrinha antes. Muito bom, estão alinhadas as editorias. Tem que botar Patrola e 49207, Patrola e eu quero. Não, o nosso é um pouquinho mais moderno, não precisa, né? Já é a empresa já conseguiu superar que é nosso, esse... Já. Como é que eu tem que ser, então? 49207 responde. Só isso. É o mesmo número? Mas esse tipo. Então eu vou te explicar. Vai ter confusão. Só tem duas promoções no grupo RBS deste tipo. Ah, tá. Uma é do Pretinho, a outra é do Patrola. Se não tem PB escrito na frente, vai do Patrola. Entendeu? Certo. Mas isso, eles conseguem na hora em função do horário que o programa entra no ar também. Tá. Deixar um beijo pra Regina, pro Roger e pra Cat, que deram presente pra gente. A Cat faz um. Ah, são os que estão aqui na frente? Com a camisa do Grêmio. Beijinhos. Beijo pra eles aí. Valeu pelo carinho. Olá, pretinhos. Sou de Timbó, Santa Catarina. Me chamo Kim. Timbó. E sou fã número um de vocês. Aqui em Timbó, montamos um grupo de apoio gay. Potter. Chamado Freedom Fitness. Por que tu tá falando assim, Potter? Por que tu tá falando assim? Tu vai tirar onda dos caras? Como é o nome do grupo, Potter? Não Freedom é só falando. Fitness. É a cara que alguém tinha que gravar e botar no ar, entendeu? Onde realizamos caminhadas, passeios de bike... e outras atividades esportivas para homossexuais. Como assim, não? Pera aí um pouquinho, cara. Só um pouquinho. Como assim atividades esportivas para homossexuais? Eles reúnem as bibas tudo pra andar de bicicleta. Não, mas não tem uma atividade, com todo respeito. E um, não tem nenhuma dois, atividade. E três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito, e nove, e dez. E não é só atividades 11, esportivas, tá? E 12, segue e aqui. 13, e 14. Além das atividades... Nossa, como vocês pertencem a esse universo. Além das atividades esportivas para homossexuais, também palestras e discos... Mas o que é, pelo amor do bom Deus, uma atividade específica para homossexuais? Não é atividade específica. Eu conheço homossexuais que fazem jiu-jitsu, por exemplo. Tá, daí vai reunir um monte de homossexual que faz jiu-jitsu e eles vão ficar lá fazendo jiu-jitsu. Adoro. Mas tem algum heterossexual que faz jiu-jitsu? Como se eles fossem assim. Tu vai tomar um pau qualquer hora dessa, cara. Não. Esse pião já tava parado. Eu acho que tá bem claro que eles praticam apenas vôlei, wrestling. Não, como? É verdade. Wrestling. Não é vôlei, é Newcom. E peteca. Vôlei é muito violento. Tá, mas pode é que tem um fundo aqui. Conseguimos, tá? Outras atividades esportivas para homossexuais, também palestras e discussões sobre direitos humanos devido ao grande preconceito do povo alemão daqui de Timbó. Putz. Gostaria de divulgar nossos encontros que são realizados todos os sábados. Eu queria que esse e-mail caísse para eu ler, Maurício, por favor. Ele pediu pro Potter. Próxima vez. Tá aqui escrito para mim, cara. Às duas seja, e meia. Ele quer, né? Ele quer. Às duas e meia da tarde no CSU. Tiro essa ali. Assim, todos gays que necessitam de apoio e inclusão possam nos procurar. Acredito que muitos ouvintes dessa opção sexual devem precisar. Com toda certeza. Deixa um... É verdade, amigo do CSU. Para meus amigos Nito, Shuley e Mário. Shuley. Muito bom. Mário. Quem mandou foi o Kimberley Batista. Não, mas ou é real, a Kimberley, cara. Batista. As pessoas, né, que querem ir lá, vão lá, duas e meia da tarde no CSU de Timbó. Do Timbó, né? Nesse, todos os sábados, palestras, atividades esportivas, né? Quem é gay, quem não é gay também. Proibido, claro, a entrada de neonazistas. Ah, de... E agora Timbó com ovo, né? É, Timbó com ovo. Manda um abraço pros nossos amigos do... Como é que é o nome daquela empresa? Tapioca. Que fabrica o shampoo Timbó agora, Timbó com ovo. É, não lembro. É, o shampoo Timbó. Sim, mas tem uma empresa que fabrica o shampoo, né? Não é deve ser a Timbó Limitada. É, uma coisa parecida. Aliás, eu não sei se tem ainda, mas tem uma casa de uma boate lindona lá chamada Tapioca. Que é na beira de um rio, cara. Aonde é isso, cara? Em Timbó. Timbó? Timbó, que é pertinho de Blumenau. É lindo, cara. Lindo lugar, lindo lugar. Agora é bom tapioca, né? É bom tapioca? É bom tapioca. Já comeram tapioca? Tapiroca. Não sei o que é tapioca. Tapioca é uma comida. Baiana, uma comida baiana. A baiana. É tipo uma panqueca baiana. Isso. Eu comi... Doce ou salgado, né? Pode ser doce ou salgado. É uma delícia. Delícia mesmo. É verdade. Bom, uma e meia, tá na hora dos classificados do Pretinho Básico. Como passa... Ô, Maurício, vai pensando aí numa maneira de aumentar o tempo do programa aí, cara. Vamos lá então, mais duas ofertas. Bom dia, rapazes. Gostaria de anunciar meu videogame. Estou vendendo o meu Xbox 360. Videogame de última geração. Um ano de uso, ótimas condições. Ainda tem caixa e manual original. Vem tudo junto. O game, o Xbox 360, óbvio. Um controle wireless, ou seja, um controle sem fio. Um headset wireless. O headset é o conjunto do fone de ouvido mais o microfone. Vem também uma fonte de energia, cabo para ligar na TV, RCA e composto HD TV, um HD, o HD de 60 GB, preço R$600, muito abaixo do preço de mercado, que é acima de 1.000. Para entrar em contato ou maiores informações, o e-mail é vendovideogame@hotmail.com. Vale muito a pena. Vale muito a pena, né, Marcos? É um baita massa. Game mesmo, o Xbox 360. Mais uma aqui, caros PBs. Depois de muitos rodeios e acampamentos, além de desatolar muitos companheiros, com dor no coração, estou vendendo minha picape rural F75, ano 82, 4x4 azul. Conhece uma F75 rural, Potter? Verde, do meu vô. É mesmo? Já andou nela? Andei. Já fez alguma viagem nela? Não, uma viagem não, só dentro da cidade, lá em Livramento. É legal, né? Faz viagem ela? Fala, pô, pelo amor de Deus. Os caras fazem trilha, 4x4 azul, original, em ótimo estado, com capota na caçamba. O coração pede 1 milhão, mas a razão vende por 18 mil reais. Rural aberta atrás? Isso mesmo. É mesmo? Uhum. Mas não é só a fechada, tipo... Não, é SUV. Capota na caçamba, ou seja... A Rural foi a primeira SUV, a né? A primeira SUV foi a Rural, isso mesmo. Contato azulona82@gmail.com. Mandou o Clayton pra gente aqui esta oferta dos classificados do Pretinho. Mande você também a sua oferta para pretinhobásico@atlantida.com.br, escrito classificados do Pretinho. Vamos faturar? Olha! Vamos faturar, Almirzinho. Precisando de celular? Sim! Pois Almir que te trouxe uma promoção exclusiva pra você do Rio Grande do Sul. Opa! Pra ti aí. Exatamente. Vendo celular usado todos os tipos. Manda foto por e-mail. Falar com Silas, @olimpo.igreja.com.br Testa os celulares durante jogos de futebol. Boa, Almir. Valeu, galera. Intervalo. Voltamos em seguida com o Bola nas Costas e com o Bota a Boca no Pretinho. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, com o Pretinho Básico, o melhor som do FM. Muito obrigado pela sua audiência. 23 minutos para as duas. E aí, doutor Alceu? É papa beca, doutor Alceu. Vamos trabalhar então, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola! bola. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. E é o Muricy mesmo, doutor Pepe. Confirmado então, o Muricy Ramalho. Mas que coisa, até 54 anos tem o Muricy, doutor Pepe. É mesmo, parece menos, hein? Parece menos o Muricy, né? É, parece verdade, menos. É verdade. É, tá mesmo, não você sabe, doutor Pierre. O Dunga ganhava 150 mil, papel. É pouco demais. O Muricy deve ganhar mais lá no Fluminense. O Muricy é um baita treinador, mas na seleção brasileira, com a pressão que tem, ele vai ter que aprender a lidar com a imprensa. É, vai ter que aprender a lidar, senão ele vai se ferrar como o Dunga. Sabe, é que ele mas a imprensa já conhece o Muricy mais do que conhecia o Dunga. Sim, pode ser. Mas o Muricy, quando ele perde, assim, ele fica... É muito agressivo, ele vai ter que aprender. O Rodrigo Paiva é um bom professor pra ele, né? Assessor de imprensa. Uhum. Que, aliás, estava numa relação não tão agradável assim com o Dunga, né? Por seleção brasileira, principalmente nos dias finais ali na Copa do Mundo ali. Né, pelas brigas e as discussões e tudo mais, né? O Muricy foi convidado na garagem do Maracanã, doutor Pepe. Tava saindo do jogo ontem. Acontecem coisas impressionantes em garagens, doutor Alceu. É, papamento. Lá em casa dele é conta. E o Muricy Ramalho é um treinador, cara, que lança muito guri. Que bota muito guri pra jogar e acerta com muito guri. Uhum. Talvez por isso também a seleção, né? Tem colocado ele. Ele quer renovar, né, doutor Potter? É, renovar. E do Grêmio, o Silas vai mudar pro 3-5-2. Ah, agora vai. E o Bolívar é o capitão do Inter, doutor. Isso mesmo. Não é mais Guinha Azul. E o Avaí vai jogar com o Atlético Mineiro, doutor Pedro. Isso mesmo, doutor Alceu. Depois falamos da rodada inteirinha. 6:30 da tarde falamos da rodada inteirinha do Brasileirão, então. Jogos de ontem. Ontem deu o Fluminense, o Palmeiras empatou, o Ceará empatou. É, deu dois empates e o Fluminense ganhou e assumiu a ponta. Isso aí. E perdeu o técnico. Posso falar aqui rapidinho, antes que já não é mais como... Que agora, contratando o Muricy, já não é mais do início aqui do e-mail, que é assim, ó. Até 2014, a história vai ser mais ou menos assim. E já mudou a primeira, Muricy, né? Agosto de 2010. Não, Muricy, mas é que depois, Leonardo é o novo técnico da seleção brasileira, que depois o Muricy assume aqui, nesse e-mail. Ah. Outubro de 2010, definido. Piritubão será o estádio paulista da Copa. Novembro de 2010, o Atlético Paranaense anuncia que não poderá bancar as exigências da FIFA e a Arena da Baixada tá fora da Copa. Ai. Dezembro de 2010, reviravolta, projeto Piritubão é rejeitado por falta de garantias financeiras e Morumbi volta pro pário. Ah, meu Deus. Fevereiro de 2011, Morumbi é novamente descartado por falta de garantias técnicas dos suportes de papel higiênico dos novos banheiros. Abril de 2011, Curitiba não consegue viabilizar um plano B e é descartada. Vamos fazer a Copa normalmente com 11 sedes, afirma Ricardo Teixeira. Junho de 2011, nem Morumbi, nem Piritubão. Agora é oficial, novo estádio do Corinthians será o palco paulistano da Copa. Agosto de 2011, o projeto Corinthians é rejeitado por falta de garantias financeiras. CBF apresenta o Pacaembu. Setembro de 2011, FIFA rejeita o Pacaembu e o São Paulo tá fora da Copa. Vamos fazer a Copa normalmente com 10 sedes, afirma Ricardo Teixeira. Outubro de 2011, Leonardo cai e Muricy é o novo técnico da seleção brasileira. Novembro de 2011, deputados tentam instaurar CPI para apurar denúncia de superfaturamento nas obras das Copas 2014. Novembro de 2011, Ricardo Teixeira viaja a Brasília. CPI é abortada por falta de assinaturas. Março de 2012, sem recurso para começar a obra, Natal desiste da construção do estádio. Vamos fazer a Copa normalmente com 9 sedes, afirma Ricardo Teixeira. Abril de 2012, após a enxurrada de denúncias, Manaus desiste da construção do estádio. Vamos fazer a Copa normalmente com 8 sedes, afirma Ricardo Teixeira. Julho de 2012, Transparência Brasil alerta que os gastos com o Mundial já extrapolaram em 500% o orçamento original. Agosto de 2012, após o fracasso brasileiro nos Jogos Olímpicos de Londres, Dorival Júnior é o novo técnico da seleção. Setembro de 2012, sem recursos e diante de uma enxurrada de denúncias, Cuiabá e Salvador desistem das construções dos novos estádios. Vamos fazer a Copa normalmente com 6 sedes. Outubro de 2012, mesmo bombardeado, o presidente da CBF nega os rumores de afastamento do cargo. Novembro, deputados tentam instaurar a CPI para apurar denúncias de superfaturamento nas obras das Copas de 2014. De novo. Ricardo Teixeira viaja a Brasília. CPI é abortada por falta de assinatura. Se adapta. Janeiro de 2013, Transparência Brasil alerta que os gastos com o Mundial já extrapolaram em 999% do orçamento original. 1º de abril de 2013, a FIFA anuncia a transferência da Copa das Confederações para os Emirados Árabes. Pois nenhum dos 6 estádios brasileiros está pronto. A entidade anuncia A entidade, contudo, reforça sua confiança no sucesso do evento. Julho de 2013, após o fracasso da Copa das Confederações, Felipão é convidado para assumir a seleção, mas recusa. A CBF parte para o plano B, C, D, E sem sucesso. Sebastião Lazzaroni é o primeiro técnico da era Teixeira. Ai, ai, ai. Outubro de 2013, mesmo bombardeado, o presidente da CBF nega rumores de afastamento do cargo. E assim vai indo aqui, é muito longo o troço. Aí fica, vou pras últimas aqui, ó. 25 de junho de 2014, fiasco total. O Brasil perde para a Bulgária por 2-1 e torna-se o segundo país anfitrião eliminado na primeira fase na história das Copas. A torcida grita, fica Teixeira! E finalmente, no dia 13 de julho de 2014, festa portenha no Maracanã. A Argentina vence a Alemanha por 3-2 e conquista o tricampeonato. Cara, tragédia total. Argentina campeã no Brasil. Tá louco. Por falar em Copa do Mundo, cara, o Potter tem uma informação importante. É, sobre Copa do Mundo, sobre licitações de Copa do Mundo. Fala aí, Paulo. A RBS já começou a trabalhar na Copa de 2014. Você pode ver nos telejornais e tudo mais com isso. E vai ter um grupo de jornalistas da RBS que vai acompanhar licitação por licitação, abertamente no Clique RBS, para ver exatamente o que está acontecendo em obras públicas. Muito bom, hein? E privadas nem, não precisa ter tanto esse cuidado, só se entrar dinheiro público, né? Uh-huh. Mas vai acompanhar tintim por tintim para ver o que vai acontecer. Hein? Uma bela prestação de serviço do grupo RBS. Tipo o Transparência Brasil, né? Aquele site, né? Vai ser mais ou menos isso aí. Já muito tem uma bom. Pessoa na RBS responsável pra Copa de 2014, cuidando tudo isso aí. Muito bom. 16 minutos pras 2 da tarde. Tá na hora de fazer o Bota Boca aqui no Pretinho Básico, o mais novo sucesso do Pretinho Básico. Mas antes eu quero mandar um recado pra você que tá pensando em trocar de carro neste final de semana. A nossa parceira aqui do Pretinho Básico, a Maxim Peugeot, Porto Alegre, Canoas, na Edu Chaves, em Porto Alegre, número 257, tá com o final de semana da Super Avaliação Maxim. Ou seja, você vai com o seu carro para trocar por um Peugeot novo e o seu carro vai ser super avaliado pela equipe do meu amigo Sandro, que é o gerente da Maxim Peugeot, da Edu Chaves 257. E se você for ouvinte do PB, chega lá e dizer, ó, eu vim comprar um Peugeot e sou ouvinte do PB, você vai ter o seu IPVA pago pela Maxim Peugeot. Exatamente. Você não vai pagar o seu IPVA. Se for participante, também não vai pagar. Eu vou. Também não vai pagar. Então vai lá e fala com o Sandro na Maxim Peugeot, Edu Chaves 257, grande parceiro aqui do Pretinho Básico. Vambora então com o Bota Boca. Tem um valo aqui do lado da minha casa, que os caras não vêm arrumar. Ai, moço, esse colégio já foi assaltado umas 10 vezes. Agora no Pretinho Básico, Bota Boca. Lembrando que o apresentador original deste quadro, desta sessão, é o Porã, e o Porã está de férias, volta na segunda-feira quando sai o KG. É. Né? Uma semaninha também, né, KG? Sim. Isso, tá bom então. Estes dias, nosso ouvinte aqui, William Loreto. William Loreto manda o seguinte: estes dias resolvi ir ao banheiro da estação aeroporto do Trensurb. Ao entrar na parte do vaso sanitário, a porta atrás de mim simplesmente fechou. Ai. E pra melhorar ainda mais, percebi que não tinha maçaneta pelo lado de dentro. Resultado, tava preso num banheiro fétido, num lugar onde ninguém me ouviria, mesmo que gritasse ou derrubasse tudo. Minha sorte é que eu sou alto e consegui tomar impulso pisando no vaso, consegui pular a parede. Mas pergunto, se fosse um idoso, uma senhora, um deficiente físico... Uma loira gostosa. Se ninguém da Trensurb ouvir, que sirva de aviso para os usuários que porventura forem utilizar o banheiro da estação aeroporto. Fica aqui então a queixa do nosso ouvinte William de Viamão. Já é a segunda reclamação do Trensurb, nada de chegar nada que do Trensurb pra gente falou nada, aqui, né? Que agora a única resposta que obtivemos foi da EPTC. Uma única resposta da EPTC que nós tivemos tá aqui, ou seja, sobre as queixas. Os órgãos públicos e privados estão cagando. Estão trabalhando, né, cara? Não estão ouvindo o programa, estão trabalhando, né, pô? Pelo amor de Deus. Mas tem assessoria de imprensa que serve só pra isso, só pra escutar. É, só pra ouvir, é verdade. Chega, mais um certo. Aqui, então, na Praça Japão, em Porto Alegre, perto da Avenida Carlos Gomes, existem carros suspeitos em horários de passeio de sábado e domingo, pela manhã, horário onde não há muito movimento e tal. Então peço a vocês que ajudem com a divulgação para aumentar a fiscalização nestes bairros de classe média alta, onde carros de alto nível ficam de olho em casais para roubo, sequestro e etc. Seria bom termos tínhamos uma viatura em atividade ali pela região. Infelizmente, apenas vejo um que outro brigadiano na Carlos Gomes aos sábados e domingos. Ah, que dureza, hein? É aquilo que a gente fala, né, cara? Não tem efetivo a brigada militar pra cobrir toda a cidade, né? Todo o estado, né? E às vezes tem homens e não tem viaturas. É verdade. Aí eles não podem circular, tem que ficar parado lá no postinho, né? E aí não pode circular pra botar respeito nas ruas, né? Tá bom, você pode mandar sua reclamação pra gente aqui pro pretinhobásico@atlantida.com.br, botando na mão, botando no título do e-mail. Bota a boca, Rodaica! O que que tem? Vamos continuar com os gastos dos bebês? Vamos! A gente começou aquele dia com tudo que se gasta antes dele chegar. Chegamos em 5 mil. Nossa! Só falando daquelas coisinhas mais caras, que são os objetos, alguns investimentos, como o berço, kit pro berço, mala da maternidade, mas tem os gastos depois que ele nasce. E 5 mil por causa do Maurício, que deu 4.700, mas o Maurício quis comprar o melhor carrinho. Não, eu tava economizando até do abajur. Vamos lá então, fralda depois que o bebê nasce. Em média o bebê usa 5 por dia. Meu Deus! É um cagão. E depende muito do bebê, porque tem uns que gostam de trocar a fralda pra fazer cocô. Faz xixi, troca a fralda, faz verdade. Cocô. Mas tem que comprar fralda de pano. Não, claro. Que isso? Agora bota a mulher pra lavar depois. Que... Em vez de ficar vendo novela, vai lavar. Acha que a mulher consegue ver novela quando o bebê nasce, Maurício? A mulher mal consegue tomar banho, tu não tá entendendo? O meu pai comigo era o seguinte: só trocava quando fazer cocô, né? Você fazia só xixi, ficava ali mijado. Eu trocava o dia inteiro, né? Não, mas hoje em dia assim também, vira floco gel, cara. Não, mas naquele tempo era fralda de pano, né, cara? Era fralda de pano. Ficava assando a bunda do pobre do bebê. Eu com 2 meses já falei pro pai, não. Lembrando que a fralda, quanto melhor ela é, mais cara ela é, né? Claro, essas que se transformam vida, em flocos e tal, são aquelas bem carinhas. Isso é uma fralda aqui, que usa quem mora no Palma de Maiorca, né? É burguês, Marcos. Mas assim, tu compra um pacote de 20 fralda, vem umas 2, 3 estragadas. As 2, 3 com o adesivo lá. Vá pro com neles, cara. Posso contar uma história? Aí tu joga fora 50 centavos, cara. Quanto é que dá uma fralda? Uma fralda, se eu fizer vou conta, dá uns 50 centavos aqui, de uma. Eu ia falar. Diz o preço pacote. 36, pacote com 36, é uma média aqui de 20. Então é mais de 50 reais. Centavos. Mas eu quero dizer pra vocês que é bem mais caro. Esse 20 reais é um preço bem popular daquela fralda que tu tem que trocar mais vezes. Então acaba no custo-benefício não valendo a pena, entendeu? Salgou, né? Salgou, terceiro. Às vezes joga R$1 fora, cara. Porque tu vai colocar e tá o adesivo saindo. Tem que botar fora. Mas aí bota. É R$1 a cagada do filme. Boa, a cagada é R$1. E cada xixi 50 centavos. Mas bota uma fita isolante ali. Cara. É um durex preta. É verdade, mano. Mas dá pra pôr. Dá pra pôr. A criança tem que aprender a se machucar desde cedo. Fita crepe. Fita silver. Fita crepe é bacana. Calculando então esse preço do pacote popular, o gasto mensal seria em torno de R$140. Mas eu quero dizer que é bem mais, viu? É, cesta de higiene. Aí a criança tem que ter creme pra assadura, cotonete, algodão, álcool 70%, lenço umedecido com 60 unidades, que chega a custar R$4, mais ou menos, esses lencinhos umedecidos. Tu gasta uma média de 3-4 lencinhos pra limpar a criança cada vez que ela faz as suas necessidades. O pai gasta mais, né? O pai é inexperiente. Pois é. E aí o sabonete líquido neutro, né, que custa R$6,50. O shampoo tem que ser neutro também. Marcas mais populares custa R$7. E aí nós vamos finalmente para aquele período que a criança vai para a creche. Bah, agora complicou-se. O período integral, incluindo as refeições, custa em média R$600. Enquanto meio período pode ficar entre R$290 e R$370. É só o começo, né? Porque depois vem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava. E a nona agora, né? E a faculdade. Plano de saúde. Até os 3 anos, um plano de saúde pode custar entre R$120 e R$140 por mês para criança. Os planos incluem as vacinas, alguns não. Que custam as vacinas entre R$140 e R$350 cada uma, porque tem algumas vacinas ainda que os médicos pedem, mas que o nosso sistema de saúde ainda não oferece. Apesar de que o sistema de saúde brasileiro, ele é bastante desenvolvido nesse sentido. Ele tem praticamente todas as vacinas necessárias Aí quando tu opta ali por alguma diferente e tal, vai na, no posto e paga. É tipo um animal, né? A criança, né? Não, não é, Potter. É, no teu caso. Eu diria que tu é tipo um animal. É, no teu caso é um pequeno animal, eu diria é um animalzinho. Que tu é um animalzinho. Pra vacinar, isso, essas coisas todas, né? É que a verdade é que a gente pensa um pouco nessas coisas de custos, assim, antes da criança nascer. E depois, quando a criança tá um pouco maiorzinha, como é o caso do Pianges aqui, que relembra das situações e dos gastos que tem. Mas quem é pai e mãe sabe que quando a criança nasce, o que menos te preocupa são esses gastos, ah, né? Sim, claro. Assim, tu gasta, tu sabe que é caro, mas tu faz aquilo de uma forma quase que automática, porque ter aquela criança contigo não tem preço, pai, né? E pra quem é pai agora, de primeira viagem, tá assustado com todos esses gastos, pode ficar tranquilo que depois piora. É isso que eu ia perguntar, vai ficando mais caro ou mais barato, filho? Vai ficando cada vez mais caro, filho. Bem caro, claro. Eu acredito posso falar de carteirinha, porque lá em casa a gente tem um de 6 e uma de 17, né? Vai encarecendo muito. A de 17 é mais cara que a de 6. É, hoje é. O filho só deixa de dar custo aos pais depois de se formar, né? Eu, por exemplo, agora tô pagando as dívidas do meu pai. Pago todas as dívidas que meu pai fez com bebida, jogo. É isso aí, cara. Tô pagando todas as dívidas. Parabéns, tem que ser assim mesmo. O meu vô de livramento, lá uma vez ele chegou em casa, assim, às 9 da noite, né, meio mamado. Pessoal, vamos sair de casa, que eu apostei a casa no jogo. Para, cara. Ele pegou 8 filhos, mais a avó Nair, e saíram de casa. Porque a avó Nair. Cara, isso é muito triste. Isso é verdade? Jogo. Verdade, verdade, verdade. E aí foram pra onde, pai? Aí o vô continuou tomando uns tragos lá, e aí caiu numa ponte, e aí dormiu na ponte, e aí cortou a perna, teve que perder a perna. E aí tinha glaucoma uns 3 meses depois, ficou cego dos dois olhos, aí o vô ficou 10 anos numa cama. Sem uma perna, e aí sabe o que a gente fazia? A cama do vô, ela não jogava era uma cama espetacular. E a gente deitava na sala do vô, na cama do vô, e no lugar onde não tinha perna, o cotoquinho do vô ali, a gente fazia de travesseiro. Era o lugar mais disputado dos netos, entendeu? Certo. Tá, mas eu tô preocupada com o que aconteceu grande logo vô, que ele perdeu não a casa. Perder a alegria. Daí umas 8 aí o vô trabalhava no Lanifício, o Lanifício Albornoz, que o vô era um dos melhores selecionadores de lã. Quando tava sóbrio. Com o tato, depois que ele ficava, depois que ele ficou cego, e continuou trabalhando, com o tato ele selecionava. Que desenvolveu muito mais o outro sentido. Sabe, ele tocava na lã e sabia se era de qualidade, de péssima qualidade, meia qualidade. Mas isso aí era comum na época. Ele ficou muito rico tempo depois. Atrás, do interior era comum tu jogar. As pessoas perdiam tudo. Perdiam terras, perdiam propriedades. Aí o Lanifício deu uma casa pro vô. A gente ficou anos e anos naquela casa. Eu não morei lá, né? Mas o pai e os filhos... Só ia pra deitar no cotoquinho. Demais, cara. O vô tinha uma sensibilidade, né? Depois que perdeu a visão de barulho, ele sabia o pisar de cada um. Quem chegava em casa, ele sabia pelo primeiro passo quem era. O meu vô ganhou muita casa aí com um cara que joga. Vô Hugo? Vô andou uma época em Novo Hamburgo. Ô, cara, deixa eu cortar esse assunto aqui e passar para um outro assunto que é importante. Nós abordamos ontem à tarde aqui no programa a síndrome de Tourette. Né, ou é Tourette que chama, né? Droga. Síndrome de Tourette ou tiques nervosos. Fala, galera do Pretinho, acabei de ouvi-los falando sobre Tourette e tiques nervosos, por isso resolvi escrever, porque o tema muito a mim importa, disse nosso ouvinte, Alexandre. O e-mail dele no meio não tem os negócios escritos entre parênteses, assim. Sofri por 20 anos com os tiques nervosos e ainda bem que não era possuidor da síndrome de Tourette. Segundo me informei, os tiques são em menor intensidade, mas a Tourette é uma sequência de movimentos bruscos ou palavras, como o Davi Coimbra falou. Tico. Bom, de qualquer maneira, eu gostaria de dizer-lhes que sofri muito preconceito por ser portador de tiques musculares. Era um dos mais variados e quando parava um, começava outro. E da mesma forma que vocês falaram, somente aquelas pessoas mais próximas ou que não são ignorantes entendem que o portador não gostaria de estar fazendo aquilo, mas não consegue evitar, não consegue parar. Tomei diversos medicamentos no intento de diminuí-los e tive diversos efeitos colaterais. Fiz acupuntura, sessões de terapia, etc. Bem, digo-lhes que foi neste ano que optei por buscar auxílio em um terapeuta condicionativo. E digo-lhes, consegui reduzir os tiques em aproximadamente 80%. Finalizando, perdi muita mulher e fui motivo de chacota por diversas pessoas e ao ouvi-los ontem, Parece-me que vocês tocaram no assunto de uma maneira bastante inteligente, não zombando de quem tem cacuete. Isso. Abraço a vocês, continuem a assim. Uma vez, vocês são 100%, mandou o Alexandre aqui pra gente. Obrigado, Alexandre. Grande abraço. Demais, a gente recebeu um e-mail. Vocês são demais, cara. Vocês não fazem chacota de quase nada. Eu fico muito orgulhoso de vocês. Viu só? Tá aí uma comprovação. Aí o cara que não acaba de corroborar aqui com o que eu disse. Incrível. O cara foi escrever zero ali, 0%, escreveu 1,000%. Que isso? Não faço assim. Queridos, está na hora de acabar. Ah, é hora de dar tchau. Faltam 3 minutos, cara. Infeliz, mas nós temos o trote ainda. O cabelo no espaguete. Hoje o Aldo. O título é Aldo e o Gato na Luz. Nossa. Ai, ai, ai, ai, ai. Mas que beleza. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho Básico. É demais saber que a gente trabalha para uma audiência milionária. São mais de 1 milhão de pessoas ouvindo o Pretinho Básico, cara. Muito obrigado, é emocionante saber disso. Vem aí o Barracão e a gente tá de volta logo mais às 18 horas. O Marcos teve essa ideia ontem. Ah, é? Pediu R$1 pra cada um dos nossos ouvintes. Um realzinho pra cada um dos nossos ouvintes, cara. Não vai fazer falta, né? Não vai fazer falta pra ninguém e vai mudar a nossa vida. Pra gente ajudar o Haiti, Canela, Itajaí. Aliás, o Haiti tá abandonado, hein, meu? Largaram de mão. Haiti. Fazer uma Copa do Mundo lá. Mas o Haiti é logo como todo lugar, né? Vem aí o cabelo no espaguete. Na sequência tem o Barracão na Atlântida. Valeu, boa tarde, bom início de fim de semana. Rede Atlântida apresenta... Cabelo no espaguete. Boa tarde, com quem eu falo? É Aldo Schneider. Como, senhor? Aldo Schneider, teu túnel. Aldo? Isso. Que posso ajudar o senhor Aldo? Então, assim, nesse final de semana a gente vai fazer uma festa aqui em casa, assim, teu túnel, festa da Paulinha, minha filha. Sim. E a gente, assim, a gente tá pensando, assim, a gente não sabe se vale ter luz suficiente, assim, pra fazer. A gente não quer gastar, tá pensando em fazer um gato. Como você faz gato? Essa informação eu não tenho, senhor Aldo. Não, mas aí não é assim de energia elétrica, assim? Sim, é de energia elétrica. É que eu não gostaria de tomar choque, né? Então eu ia pedir uma dica, assim, pra você, pra gente fazer, assim, um gato. Alô? Sim, pode falar. Bom, a gente alegou pra concorrência, né? Mas eles não quiseram ajudar. É que lá não faz gato. Eu tenho certeza que vocês vão fazer gato, né, pra mim. Senhorado, eu não posso ajudar o senhor nessa ocasião. A senhora tá chorando? Não. A senhora tá rindo de mim? Não, mas não ri de mim. É sério, a festa da Paulinha. Só porque... Marília tá rindo de mim. Festa da Paulinha aqui, não quê? Alô? Senhor Aldo, o senhor deseja alguma solicitação referente à energia elétrica? Sim, gato, energia elétrica. A gente não quer gastar. A gente quer um auxílio de vocês. Senhor Aldo, mas alguma coisa que posso usar chinelo de borracha... Não, senhor Aldo, eu posso ajudar-lhe mais alguma coisa? Mas não ajudou nada! Senhor Aldo, mais alguma solicitação? Sim, eu gostaria de saber como faz gato. Senhor Aldo, referente à solicitação, não posso ajudar o senhor tem mais alguma solicitação? Tem algum superior, assim, que sabe mais da energia elétrica do que tu, Graciela? Infelizmente não, senhor Aldo. Então, Graciela, pensa comigo, assim, a gente não tem muito dinheiro, né? E a gente vai fazer a festa pra Paulinha, assim, a Paulinha é muito nova ainda, assim, tá começando na vida. É que é uma festa. Aí a gente não quer gastar dentro da luz, quer fazer um gato, quer juntar ali, juntar aqui, pô, assim, mas eu não quero tomar choque. Como faz gato? Geraldo, mais alguma solicitação que não seja esta? Sim, gostaria de saber como faz gato. Nessa eu não posso lhe ajudar, Geraldo. O que que a senhora, sim, pode me ajudar, assim? Senhor Aldo, o senhor não deseja mais nenhuma solicitação, eu vou encerrar a ligação, certo? Então, só mais uma pergunta, então. Se a gente, assim, colocar chinelo, assim, não toma choque? Não, não toma choque, senhor Aldo, agradeço o seu contato e uma boa tarde. Só mais uma pergunta. Não pode desligar, a gente é cliente.